O que vale nessa vida tem um pouco do seu jeito. Jeito do seu corpo, jeito do seu pensamento. Jeito de gostar dos outros, cada vez gostando mais. Do seu jeito de falar tranquilo, como quem promete faz. O que vale nessa vida é ver como você aproveita. Desde a hora que levanta até a hora que deita. Quando escolhe a coisa certa é tudo sem receita. Quando perto de você a própria confusão se ajeita bem. E me vem que a vida vale mil, mil vezes. Sou nós dois, mil meses de amor antes de ter prorrogação. Se a vida é por um fio, valeu. Nas noites que o tempo para e que você me abraça, sinto que o melhor da vida sempre vem de graça. Sinto que o melhor momento é aquele que não quer passar e que dura toda a eternidade. Isso é só pra começar. O que vale nessa vida vale como um bom presente. Cai do céu o bem que a gente sente. Vem como você vem antes de eu me preparar. E me diz, vai ficar aqui, pois aqui é seu lugar. E me vem que a vida vale mil, mil vezes. Sou nós dois, mil meses de amor antes de ter prorrogação. Se a vida é coração.